Fabiano Tailandense Produções. Veja, estou sofrendo, estou perdido. Uma chama se acendeu. Me apaixonei pela mulher de um amigo meu. É fato, eu sei que é um jogo arriscado. Mas se eu te perder, eu posso me arrepender. Mas veja, eu já botei cartaz na mesa e disse ou ele ou eu. Só preciso saber quem ela escolheu. Vivendo com o coração que está doendo, mas se ela me escolher, nosso amor vai vencer. Foi só um beijo que o romance aconteceu. O sonho que a gente viveu, só eu e eu. O amor que eu sempre quis, mas que desejo. Fabiano Tailandense Produções. Veja, estou sofrendo, estou perdido. Uma chama se acendeu. Me apaixonei pela mulher de um amigo meu. É fato, eu sei que é um jogo arriscado. Mas se eu te perder, eu posso me arrepender. Mas veja, eu já botei cartaz na mesa. Sou ele ou eu. Só preciso saber quem ela escolheu. Vivendo com o coração que está doendo, mas se ela me escolher, nosso amor vai vencer.